Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é um dia diferente, é o dia 25 de dezembro, uma data muito festejada no mundo ocidental, em lembrança à maior expressão do cristianismo, o maior ícone, a maior luz, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então é um dia especial que nós temos o prazer de conversar sobre esse assunto, e nós aqui abordaremos o tema principal quando Jesus mesmo afirma que ninguém é profeta em sua terra. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom lembrarmos que essa data é uma reverência ao Espírito mais elevado que esteve entre nós. E estamos aqui com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, e é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes, e hoje com um prazer imenso, né? Que nós estamos comemorando o Natal ao vivo e a cores. Como não deu para fazer gravação, eu fiquei muito contente, porque eu gosto de fazer os programas ao vivo, e eu acho que é uma deferência muito boa para com o nosso público, e que nós possamos fazer o melhor. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, meu amigo Luiz. Um feliz Natal para todos, né? Natal representando o nascimento de Jesus em nossos corações. O Luiz tem razão. Eu acho que o presente de Natal que nós três temos é estar juntos aqui fazendo o programa. E se Deus nos permitisse as ferramentas do mais alto, a gente transferir um presente para vocês através do comentário espírita sobre textos tão especiais que a espiritualidade nos presenteia diariamente através da mediunidade. Então, que o programa seja abençoado por Jesus, pelos maravilhosos espíritos que sempre nos antecedem, preparando o ambiente, e que possamos nos encontrar aonde você estiver. Se você ainda não acordou no dia de Natal e vai escutar o programa em outro horário, não tem problema, Feliz Natal também. E deixa lá o seu like no nosso vídeo, deixar um comentáriozinho. Nós temos que criar mais relevância para o YouTube, começar a divulgar a gente em outras maneiras gratuitas até, e a gente chegar em outros corações. Se faz bem para mim, também faz bem para o outro. Então, vamos ajudar a divulgar o programa, ajuda a gente no curtir do programa lá no YouTube, do canal do YouTube, né? Tudo isso é importante. E um ótimo programa para nós. Muito bem falado, Alan. É sempre bastante oportuno lembrar da importância que o nosso público tem dessa interação, da presença virtual, comentando, falando, assistindo, e realmente é fundamental para que a gente continue esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, ontem, ao fazer algumas compras no supermercado e pensar no programa, eu fiquei pensando assim, o que eu vou escrever nessa pequena introdução, que eu faço duas frases, três frases, e isso eu acredito que acontece comigo e acontece com todas as pessoas. Sem que a gente perceba, nós acabamos sendo instrumentos da espiritualidade para fazer o bem, né? Eu tenho um amigo, cirurgião, que ele sempre fala assim: uma das condições básicas para você ser ajudado por Deus é que você tenha a boa vontade. Se você tiver a boa vontade, isso é meio caminho andado, você vai ser utilizado a favor da vida. Então, lembrando desse meu amigo, peguei, agora não é mais papel, né? Peguei o computador e falei, o que, que eu vou escrever sobre Jesus amanhã, 25 de dezembro? Mas, imediatamente, veio a frase, precisamos de Jesus, só isso. E aí eu escrevi esse textinho, eu vou passar a ler para vocês, para depois a gente fazer a nossa prece. O título do programa hoje é Ninguém é Profeta em Sua Terra. Então, ontem, a intuição que eu tive foi falar só essa frase, precisamos de Jesus. E o resto surgiu tão naturalmente que é interessante a gente ver a sequência. Quando se escreve assim, Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve entre nós há pouco mais de 2000 anos, nasceu e viveu na simplicidade do seu povo, na Judeia. Filho de José, um carpinteiro humilde, e de Maria, uma linda mulher com a formosura de um anjo. Assim cresceu, em espírito e verdade, caminhando pelas paisagens áridas de Jerusalém, e aos 30 anos se mostrou ao mundo. Sua espiritualidade divina resplandeceu e seu magnetismo pessoal se impôs, traduzindo o amor em gestos simples e comovedores. Pobres e doentes se amontoavam ao seu redor. Fez milhares de curas e de bondades entre os que mais sofriam. Caminhava por vários lugares, cercado por grande multidão, e 12 homens lhe seguiram os passos. Muitas de suas palavras foram escritas e guardadas em pergaminhos pelos apóstolos, formando e estruturando o que hoje conhecemos como o Evangelho de Jesus. Jesus era o médico sublime das almas sofredoras. Tinha por hábito falar carinhosamente com os mais sofredores, abre aspas, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Fecha aspas. Continuo eu. Muitos ouviram o mestre repetir, com um desvelado carinho, a frase amável. Abre aspas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Fecha aspas e encerra-se essa pequena introdução, que foi uma lembrança, uma reverência, uma homenagem que fizemos a essa figura maior que conhecemos pelo nome de Jesus. Não sei se Luiz e Alan querem fazer algum comentário a mais. Perfeito. Não, tá joia. Eu agora convido você só a gente escutar a prece súplica antes de falarmos de Jesus. Sim. Para a gente poder receber inspiração a mais. Então, que façamos, que ouçamos a súplica da Terezinha. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. essa energia dessa prece maravilhosa, estamos aptos a começar o nosso programa de hoje, 25 de dezembro, 9 horas e 41 minutos. Muito bem, meus amigos, hoje, como todos sabemos, 25 de dezembro. E eu costumo dizer, sempre que eu posso, e repito isso, mesmo entre espíritas, católicos, protestantes, eu tenho por hábito dizer que Jesus ainda é um grande desconhecido. Todos nós precisamos cultivar mais o estudo sobre a personalidade do mestre, ver o que aconteceu, ler outros livros de outras religiões, do espiritismo, para a gente ter uma ideia da grandiosidade de Jesus. E substituindo o primeiro bloco e o segundo bloco, que é o livro da coleção Fonte Viva e o livro do Caibá, que é o espírito do cristianismo, hoje resolvemos, em homenagem a essa data, fazemos algumas perguntas sobre Jesus. Luiz e Allan respondem as perguntas. Então, esse bloco é a nossa humilde reverência ao mais iluminado homem que esteve entre nós. Então, começo as perguntas perguntando ao Luiz. Luiz, quem é Jesus? Jesus é o personagem mais importante que o nosso planeta conheceu. Né? Essa pergunta foi feita aos espíritos, no sentido de que eles dissessem qual foi o maior espírito que habitou entre nós. E muita gente faz confusão, acha que o espiritismo quer colocar Kardec no lugar de Jesus. E os espíritos foram muito claros, né? Jesus. Então, Jesus foi o espírito mais perfeito que habitou entre nós. Permaneceu aqui conosco um período de 33 anos e nos deixou como paradigma, um modelo de comportamento, de atitude, um exemplo para que nós possamos seguir. E o que nos deixa muito animado é que nós sabemos que a Terra é um dos 9 planetas do nosso sistema solar, né? E o nosso sistema solar é um dos milhares, né, de sistemas existentes na nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma das 200 bilhões de galáxias existentes no universo. E aí você fica muito animado, porque diz assim, para a Terra, né, nós temos Jesus, que é o nosso paradigma, é aquele espírito que foi encarregado da evolução terrestre. Isso não quer dizer que não hajam outros, né? E se você raciocinar dessa quantidade de galáxias, as quantidades de planetas, você vai chegar à conclusão que realmente nós temos muitos Cristos como esse, né? E às vezes a gente fica meio desanimado, porque a gente tem para nosso contato o nosso planetinha, com 7, 8 bilhões de habitantes, onde impera, né, os espíritos infelizes ainda, e a gente às vezes desanima, diz assim, puxa vida, mas esse mundo está tão... Né? Mas quando a gente pensa naqueles que já atingiram a perfeição e estão auxiliando a Deus nessa tarefa de governar o universo, realmente a gente vê que existe muita coisa boa e que, na realidade, nós estamos nos primeiros degraus da escada. Então, nada de desânimo, pelo contrário. Nós estamos tendo uma oportunidade de elevação, de crescimento, porque é na dificuldade é que nós criamos vibratura, e o evangelho que Jesus nos deixou é o nosso referencial. e que a gente possa se concentrar nisso, porque, por enquanto, é a nossa tarefa primordial, prestar atenção no Evangelho e fazer força para cumpri-lo. Isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. É interessante a sua fala, porque você coloca Jesus no lugar onde ele deve estar, como a nossa referência moral. E apesar dessa grandiosidade de Jesus, eu aprendi desde a infância que meu pai dizia assim: Geraldo, Jesus não é inacessível, ele é acessível. Basta você se sintonizar com ele através das suas atitudes ou através da prece, ele vai lhe ouvir. Ele não é alguém inacessível. Porque às vezes a gente se sente tão pequeno e tão distante dele, que a gente fala, eu vou orar, isso não vai chegar a ele. Chega, chega sim, desde que você tenha no coração essa boa vontade. Então, muito interessante suas palavras, Luiz. Agora, para o Alan, eu fiz uma pergunta para ele, vou fazer uma pergunta para ele, porque com o advento do Espiritismo, nos foi apresentado um modelo de Jesus, que era diferente de um modelo divulgado por outras religiões, em que Jesus seria uma exceção, que o nascimento e a gravidez de Maria também eram exceção, e se divulga que Jesus não veio pelos meios naturais. Muitas religiões advogam isso, e o Espiritismo nos apresenta Jesus de uma maneira bastante humana. Então, a pergunta que eu faço ao Alan é: Alan, Jesus, ele era filho biológico de Maria e José? Então, meu amigo Geraldo, de acordo com o Evangelho, não de José, só de Maria. Nós encontramos em Mateus, né, que ele não é o pai biológico, né? Mateus fala que ele... como que é o texto de Mateus? Ele fala assim, ó, que a Maria era noiva comprometida, vamos falar, em casamento com José. Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, veja, por essa afirmação de Mateus, ele não é o pai biológico de Jesus, né? Mas, então, aí quem seria? Daí, no próprio texto de Mateus, deixa claro também que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Esse é o texto de Mateus que é o que chegou até nós até hoje, tá? E Lucas, né, ainda cita a revelação recebida, né, por um anjo, né? Maria recebeu por um anjo, registra essa revelação também passada. Então, parece que Lucas recebe a informação... Desculpa, gente. Eu estou saindo de uma gripe e estou meio enroscado aqui. Parece que Lucas recebe a revelação por Maria e Mateus recebe a mesma revelação desse processo por José. Isso não deprecia, ou melhor, não menospreza José, ao contrário. Se José realmente é o pai adotivo de Jesus, ele até é um pai muito mais valoroso, porque ele cuida tanto dele quanto de Maria com muita dignidade e ele prepara todo o ambiente para Jesus brilhar no mundo, né? Como um bom pai, ele some de cena e permite que Jesus brilhe, né? Ele dá o suporte necessário para a educação, para a formação de Jesus. Agora, como explicar essa questão aí do Espírito Santo fica meio complicado para nós, né? A gente não, não saberia explicar de que forma porque afinal de contas Jesus não veio com a intenção de derrogar nenhuma lei humana. Então, como ele nasceu, né? Como ele foi concebido, vamos falar assim. A gente não sabe afirmar isso. Eu preferia me reservar o direito de parar o comentário aqui. Não existe nenhum outro registro sobre essa gravidez, não. Esse nascimento? Eu saiba, não. Eu nunca vi nada. É complicado a gente tentar conjecturar, porque a gente vai ficar aqui criando teorias em cima do... sem base, né? Será que dentro da doutrina espírita existe alguma referência a isso, Luiz, Alain? Eu não conheço. Conhece, Luiz? Existe, sim. Tá? É. Então, a referência é muito clara, dizendo que isso aí seria um milagre, né? Embora não se coloque como impossível, mas isso seria um milagre. Os judeus consideravam, por exemplo, a questão do pecado capital, que é o pecado original, que era concebido, né, pelo processo natural de reprodução. Então, isso aí era uma coisa que, a partir do momento que essa divindade não poderia carregar sobre si esse pecado, então colocou-se essa concepção milagrosa, né? Mas a doutrina espírita, ela considera que Jesus foi concebido da forma como qualquer ser humano é concebido. Tanto assim que essa passagem que o Alain está colocando não é citada no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec não se pôs a comentar alguma coisa que ele não teria explicação para aquilo. Mas ele deixa muito claro que a concepção e o nascimento de Jesus foi feito de uma forma natural. Tá? Então, Jesus foi concebido, e durante, inclusive, toda a sua existência, eles falam, né, filho do carpinteiro José e de Maria. Né? Então, isso aí é alguma coisa criada pela Igreja, inclusive, talvez, com a necessidade daquela ideia de conceber Jesus como um Deus, a questão da Santíssima Trindade. Entende? Então, a gente sabe que a Bíblia está cheia de inserções, cheia de alterações. Então, todo fato milagroso contido nela, a gente tem que ver com certo ceticismo. Muito interessante, os dois comentários se somam. E ainda hoje de manhã, eu estava lendo, acredito que o Alain e o Luiz saibam, os hebreus, ao tempo de Jesus, na sua grande maioria, eles não tinham sobrenomes, eles tinham nomes. Então era Jesus, filho de José, ou Jesus da cidade onde ele nasceu, de Nazaré, Paulo de Tarso, Lucas de Cirene. Então, o indivíduo não tinha o Alain de Souza, era o Alain de Piracicaba, o Luiz de Piracicaba, o Geraldo de Santa Bárbara, ou o Geraldo, filho do Amauri. Então, essas referências de Jesus, filho de José, eram um hábito comum entre eles. Né? É interessante isso. Dando sequência, Luiz, quando a gente lê os textos evangélicos, a descrição que foi dada quando Maria concebeu essa gravidez, esse filho gerando no seu útero, os textos escrevem que ela viu uma luz e um anjo entrou na sua casa, e a esse anjo foi dado o nome de Anjo Gabriel, que também teve participação em vários outros, em outros momentos. Mas eu pergunto a você, dentro da visão espírita, Luiz, quem é essa figura bíblica denominada Anjo Gabriel? É um espírito de luz, um espírito iluminado, né? E dentro da própria Bíblia, ele é citado também lá em Daniel, né? E é citado também quando ele aparece para Isabel e fala que ela conceberá o João Batista. Então, é tido, né, por tradição da igreja, como um dos quatro ou três arcanjos, né? Mas é a tradição da igreja. Agora, a doutrina é muito clara com relação a isso. Foi a aparição de um espírito iluminado dizendo que ela iria ser mãe. Interessante isso, né? Observem que as explicações espíritas divergem em muitas coisas, mas muitas coisas se repetem, o que dizem outras religiões, o catolicismo evangélico, dizendo que, de fato, esse espírito esteve ao lado de Maria e que foi chamado de anjo Gabriel. O adjetivo pouco importa, o que interessa é que ele veio dar uma mensagem falando: você está grávida e vai nascer o Salvador por você. Né? Agora eu pergunto ao Alan, com todo esse contexto que nós estamos montando, Alan, se caísse numa prova e fosse perguntada a você, Alan, qual que é o cerne da missão de Jesus em 33 anos? Qual é a essência? Como você poderia resumir a mensagem que Jesus trouxe em 3 anos de divulgação? Eu pegaria um texto que tem lá no Livro dos Espíritos, né, na resposta à pergunta 625, que eu acho uma das respostas mais importantes para a descrição de Jesus. Então, eu já fiz algumas palestras sobre isso. Ele fala para nós assim, que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, essa é a resposta dos Espíritos para Jesus. Ou seja, a missão dele é a missão de nos ensinar a amar. E ele, e aí está na resposta também, deixa claro, o Espírito mais perfeito que nós conhecemos, o nosso governador espiritual da Terra, segundo o livro Caminho, Verdade e Vida, segundo o livro O Consolador, Jesus seria o nosso modelo e guia. Modelo é aquele que nos inspira a fazermos igual, a tentarmos ser daquela forma. Guia é aquele que nos conduz por caminhos incertos, desconhecidos por nós, mas já conhecidos por ele. Então, se Jesus é o nosso guia, ele nos aponta o caminho da direção a seguir para nos transformarmos um dia no modelo que ele nos é. Tenho certeza que se a gente perguntar isso para Jesus, você é o nosso modelo, ele vai falar: não sou nada. É porque ele, como espírito evoluído e puro que ele é, ele não tem essa vaidade, né? Com certeza, a resposta para ele não é isso. Ele falou assim: agora, o guia, eu acho que ele afirmaria ser. Fala assim: não, eu posso ser o guia, sim. Né? Eu já trilhei esse caminho que vocês estão aí trilhando e eu sei por onde vocês vão passar. Né? Eu sei quais serão as dificuldades do caminho, e eu estou aqui para isso. Mas, para mim, ele é o grande guia de implantação de amor na Terra. E se nós realmente queremos seguir o exemplo dele, ele nos deixou inúmeros exemplos de como amar até ao nosso inimigo, né, nos seus ensinamentos. Então, o caminho que ele nos ensina é o amor. É só através do amor que nós nos transformamos. Tem também a outra frase que a gente encontra no Livro dos Espíritos, que fala assim: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o amor colocado em movimento. Então, fora do amor não há salvação, pratique a caridade, porque esse é o caminho para atingir o estado do modelo, que é o modelo de Jesus. É isso aí, Geraldo. Muito bacana, Alan, suas palavras. E assim, o pensamento que eu tenho, eu queria até ouvir a opinião de vocês, ao tempo de Jesus, todos aqueles habitantes que viviam lá na Judéia, Israel, é evidente que eles tinham o amor. Você vê que os livros que o Emmanuel prescreveu descrevia esse amor de pai pelo filho, o marido pela esposa, já existia esse amor. Mas a sensação que me passa é que naquela época os atrativos do mundo eram muito mais relevantes do que o sentimento do amor. O amor era uma coisa como que se ficasse num degrau menor, num degrau mais inferior. Com o advento de Jesus e com essa verdade que o Alan nos descreveu, o amor, ele subiu de degrau, ele passou a ser mais relevante, mais percebido pela sociedade, mais cultivado, mais divulgado. Falo isso e volto a perguntar para você, Alan. Hoje, depois da missão de Jesus destacando o amor, podemos afirmar que hoje o amor prevalece mais do que ao tempo de Jesus? Eu não saberia medir, fazer essa comparação. Mas eu acho que nós ainda temos muito a aprender sobre o amor. Nós avançamos muito tecnologicamente, avançamos muito em questões técnico-científicas, avançamos até nas formas de comunicação, avançamos nas formas de escrita e de fala textual. Nós avançamos tecnicamente em muitos pontos, mas acredito que no sentimento ainda estamos distantes do amor, tal qual estavam os espíritos que coabitaram com Jesus naquela época. A lição ainda não foi aprendida. Nós ainda precisamos caminhar bastante para chegar nesse nível ainda. Ainda nós estamos no mesmo nível de espírito, expiação e provas, que estavam os espíritos que coabitaram com Jesus. Então, assim, quanto nós evoluímos? Acho que bem pouco. Nós temos mais conhecimento, mas esse conhecimento ainda não está agindo em nossa transformação. Nós precisamos permitir que o conhecimento que a gente adquiriu durante esse período de tempo, depois do ensinamento de Jesus, que ele comece a transformar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa maneira de ser, o nosso proceder. Muito bom, Alan. Luiz, a gente observa na história do mundo vários líderes que reencarnaram e tiveram grandes missões aqui na Terra e que naquele ambiente onde eles reencarnaram, eles trouxeram um progresso para aquela região. Mas eu faço a pergunta para você, qual a importância da missão de Jesus para a humanidade? A humanidade, de fato, ela se beneficiou com a mensagem evangélica de Jesus? O Geraldo, eu não tenho dúvida que sim. A questão de o que nós hoje observamos é que nós hoje estamos muito mais informados do que se passa em toda a humanidade, né? Hoje você tem um retrato do mundo praticamente nas suas mãos. Então, quando nós observamos os meios de comunicação, a gente observa que os meios de comunicação eles têm uma política baseada no nosso consumo muito clara. Eles, através de estudos, eles mostram que você divulgando uma notícia ruim dá muito mais ibope do que uma notícia boa. Então, a sensação que a gente tem é sempre de que o mundo não melhorou, parece que o mundo está andando para trás. Mas, na realidade, é aquilo que aparece, né? A sensação, a percepção que nós temos através dos veículos de comunicação. Mas quando a gente observa, por exemplo, no tempo de Jesus se fazia sacrifício de animais. Isso não existe mais, né? Então, hoje, você tem associações que protegem os animais. Você tem leis, entende? Então, sem sombra de dúvida, o mundo dá um salto. Sem sombra de dúvida também, a nossa percepção se ampliou muito. E aí a gente vê que ainda temos muito a progredir. Então, como hoje nós temos uma percepção maior do que temos a progredir, dá uma falsa impressão que nós estamos parados. Mas, na realidade, não. Na realidade, nós estamos caminhando, mas estamos caminhando dentro de um planeta de provas e expiações. Continuamos convivendo com espíritos inferiores. A doutrina é muito clara com relação às últimas oportunidades. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias onde praticamente a porteira abriu. Então, hoje, o que você vê parece assim que, e isso é uma percepção clara, as coisas negativas ou as coisas ruins estão sendo praticamente implantadas. Mas, na realidade, é que muito disso que estava encoberto e a sociedade nem aceitava, hoje está conseguindo se expressar. Então, é que nem aquela história, né? Você vê duas, três baratinhas na casa, pode ter certeza que tem umas 100. Agora, hoje, tudo isso está aparecendo com muita clareza, né? Então, na realidade, o que se colocou foi um foco nessas coisas que antes não apareciam. Então, a nossa percepção parece que está um caos total. Mas não. Nós estamos progredindo sem sombra de dúvida, e o número daqueles que progridem, a gente sabe, o próprio Evangelho, a própria doutrina é muito clara. À medida que você avança, à medida que você sobe, você sente que o número dos teus companheiros diminui. Sim. Porque a ascensão, ela se dá por poucos. Não é a massa que ascende. A massa, normalmente, ela se permanece na base, né? E aqueles que ascendem ficam com a sensação de que estão crescendo sozinhos. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa frase que você utilizou. Eu também acredito nisso, eu acredito que o Alan também acredite, que a nossa percepção melhorou. Eu fico imaginando, eu reencarnado ao tempo de Jesus e eu reencarnado agora, a impressão que me passa é que agora eu tenho uma percepção maior da realidade divina, da necessidade do amor e da bondade entre nós, que eu não tinha ao tempo de Jesus. Embora externamente, ostensivamente, parece que não melhorou muito, mas lá no íntimo um mecanismo de mudança está em atividade. Então, eu particularmente gosto muito dessa frase. Próxima pergunta eu vou fazer para o Alan. Luiz, a sua imagem ficou meio nublada. Se você quiser dar uma limpada aí na lente. Alan, daria para a gente ficar conversando aqui muito sobre Jesus, né? Aliás, os evangelhos, eles retratam uma parte da vida de Jesus. Mas uma das partes de Jesus que é muito valorizada e é sempre citada é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Alan, o que é esse sermão? Qual a importância desse sermão? Se é uma página a ser lida, estudada. O que é o Sermão do Monte, Alan? Olha, meus amigos, Sermão da Montanha, nós poderíamos falar que é a alma do Evangelho, assim, a essência do Evangelho. Tem muitas partes do Evangelho que a gente tem uma certa dúvida se realmente foi daquele jeito, daquela maneira, se as coisas aconteceram daquela forma, por um motivo ou outro. Quando nós chegamos no Sermão da Montanha, ele é irretocável, né? Ele é uma essência plena do que Jesus veio para a missão dele, né? Ali ele consegue fazer um resumo completo da missão de Jesus aqui na Terra. Então, quando ele junta ali naquelas palavras ali, de uma forma, ele dá tanta coerência às suas palavras, às suas ações, ele mostra de uma forma tão, tão clara, né? A gente encontra pesquisadores. Teve uma época que eu fiz um estudo muito grande sobre o Sermão da Montanha. E eu acho que, se eu não estou enganado, eu li uns 10 livros sobre o Sermão da Montanha, não só espíritas, muitos outros livros. Por exemplo, Sermão da Montanha, pelo mundo, por vários estudiosos de várias religiões, e alguns nem religiosos, é impressionante. E a gente encontra assim, uma profundidade nas palavras e realmente um guia. Então, se quem está nos ouvindo aqui tiver preguiça de ler o Evangelho inteiro, leia pelo menos o Sermão da Montanha. Mas não só o leia e comece a adotar aquelas frases no dia a dia, uma a uma, né? Pega a primeira e fala assim: hoje eu vou fazer essa lição. Né? Aí no outro dia pega a segunda, fala: hoje a lição é dessa aqui, né? Porque realmente ela é impressionante, é algo que ele falou da alma dele, tudo aquilo ali, e de uma forma assim muito claro, né? Ele dá todo o caminho de comportamento, ele ensina o amar ao próximo como a si mesmo, as bem-aventuranças, que uma mais intensa do que a outra. Ali está todo o resumo da vida, da lição de Jesus, né? Não dá para a gente pensar de outra forma. O Luiz, mais cedo, numa pergunta, ele falou que Kardec não fez constar essa citação de Mateus sobre o nascimento ou não de Jesus do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por quê? Porque Kardec pegou a parte que ele considerava a ética moral ali do Cristo para trazer para o Evangelho. Ele tentou fazer um filtro naquilo que já era para ele considerado menor no Evangelho. O Sermão da Montanha ele comenta inteiro. O Sermão da Montanha está inteirinho na obra Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa parte do Evangelho é a parte essencial, principal, a alma do Evangelho. Então, essa é a parte que nós temos que nos dedicar a ela. É isso aí, Geraldo. Realmente, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o Alan falou muito bem, né? Eu acho que todos nós deveríamos ter como se fosse impresso esse quadro na nossa sala e ler todo dia, para que aquilo penetre de uma maneira que aquilo passe a ser um condicionamento em nossa vida. Realmente, é uma das passagens mais belas, se não a mais bela de Jesus entre nós, né? E assim, a gente poderia conversar aqui o dia inteiro sobre a missão de Jesus. Mas acho que todos receberam, já tem vários anos, um vídeo que a gente recebeu no WhatsApp, em que o Chico Xavier está declamando, e ele fala que a frase que Jesus utilizou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, segundo aquela fala do Chico, é uma expressão maravilhosa que sintetiza todo o espírito de uma doutrina. Então, essa frase, Luiz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dita por Jesus, resume a essência do cristianismo entre nós? Eu diria que sim, né? A gente vê que ao tempo de Jesus havia muito sacrifício, né, em homenagem a Deus. Então, matava um boi, né? No nosso tempo se fazem missas. Agora, Jesus sacrificou a própria vida, né, Deus ofereceu Jesus em sacrifício do mundo para fornecer um modelo ao mundo. Então, esse amai-vos uns aos outros, ele tem o paradigma que é como Jesus nos amou. Aí eu pergunto, né? Nós temos consciência de como Jesus nos amou? A gente pensa que tem. Agora, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Jesus, a gente pode se aprofundar mais com relação a isso. E quando a gente estuda o Evangelho, a gente observa que realmente Jesus nos amou na acepção da palavra. Porque quando você tem na crucificação, qualquer um de nós, né, que fosse vítima de uma injustiça como Jesus foi, a gente despregava aquela mão que estava presa ali e dizia, seus malditos, né? Eu só fiz o bem para vocês, só ajudei, curei milhares de pessoas. E vocês me pagam com isso? Né? E Jesus aplacou tudo isso que em nós são as tendências que existem em nós, nele não existe mais. E nele existem fatos. E ele nos apresentou um fato, a forma como ele nos amou. Pai, perdoa-lhes. Eles são crianças, não sabem o que fazem. Puxa vida. É como nós, assim. Hoje, nós não temos paciência nem com as crianças. A gente tem com o filho dos outros quando os pais estão juntos, né? Porque se o pai não estiver perto, a gente dá um cutucão, diz assim, para aí, moleque. Dá um... Quando os pais estão prestes, a gente morre de vergonha, diz assim, ah, deixa ele, queridinho, né? Passa a mãozinha na cabeça. E Jesus, sendo crucificado, ele diz, eles não sabem o que fazem. Eles se encontram na infância da espiritualidade. A gente não faz ideia de como Jesus nos amou, Gerardo. A gente já tem uma ideiazinha como é que nós somos capazes de amar. Né? Por isso que a gente sempre remete as pessoas ao estudo, à reflexão. A teoria sempre antecede a prática. Nós vamos para a prática quando a gente tem a consciência teórica. E nós precisamos estudar o Evangelho a fundo. Meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. E aí você começa a perceber. E daqui a pouco você está fazendo. Né? Então, realmente, nós, espíritas, estamos ainda estudando muito, muito pouco. Porque, principalmente, nós não temos o hábito de fazê-lo em qualquer matéria, né? É isso aí, Geraldo. Luiz, eu ficaria ouvindo aqui bastante as suas palavras, que são sempre esclarecedoras, né? Mas a última pergunta que eu faço desse bloco sobre Jesus ao Alain, por tudo que vocês falaram, que o Luiz acabou de falar, a gente observa, é notório, a importância de Jesus ao longo do tempo. Como ele foi importante. Né? Foi o texto que eu escrevi, precisamos de Jesus. Mas eu pergunto a você, Alain, nos dias de hoje, mais no mundo ocidental, qual a importância de Jesus? Ah, meu amigo, eu acho que a gente... Eu acho que o mundo, ele, de uma certa forma, ele é construído de uma forma que ele tende à harmonização. Quem desarmoniza o mundo são os próprios seres humanos. A harmonia do planeta, sem os seres humanos, ela daria conta, mesmo com cataclismas, mesmo com terremotos, vulcões e maremotos, o mundo ia se acomodando e ele tenderia a uma harmonização. Na química, toda solução tende à harmonização. O ser humano, quando entra na equação planeta Terra, desequilibra a harmonia, tentando lutar contra a harmonização do mundo. Tentando, através do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, puxar a sardinha para o próprio quinhão ali, né? Para a própria vida, buscar benefícios para alguns e não para a maioria. Só que, como toda solução, todo líquido, todo meio tende a uma harmonização, a um equilíbrio, o planeta começa a dar ares de forçar um equilíbrio. Já que a gente não consegue, de boa vontade, gerar esse equilíbrio, então ele manda uma pandemia, por exemplo, que mostra que ninguém é diferente de ninguém, que pode morrer o rico, o pobre, o feio, o bonito, o alto, o baixo, o nécio, o gênio, né? Então, um vírus é uma possibilidade que pode acometer qualquer um de nós. Então, nós passamos aí 2 anos, praticamente, numa luta contra um vírus. Agora parece que nós conseguimos, de uma certa forma, um alívio aí, né, da ação daquele vírus. Mas daqui a pouco pode chegar outro. Né? Da mesma forma que surgiu um, pode surgir um segundo, um mais, um transformado, que a vacina não atinge e tudo mais. Enquanto a gente, ser humano, não se abrir para uma autotransformação, enquanto o ser humano não se organizar, né, pensando na paz, pensando no amor ao próximo, está aí a lição de Jesus, estamos falando disso. Então, a lição de Jesus, ela é mais do que atual, ela é necessária para a harmonia do mundo. Não precisa ser um religioso, não precisa viver dentro de uma igreja, qualquer ela que seja, não precisa de nada disso, precisa amar. Né? A igreja, a arte, tudo que nos cerca são ferramentas para nos ajudar a desenvolver a sensibilização de poder amar. Amar a si mesmo e amar o próximo. Né? Então, a lição de Jesus, ela não é atual, ela é ainda retardatária para as nossas mentes que não conseguem chegar naquele pensamento dele. Ele veio até bem antes da capacidade de entendimento nossa. Ele está mostrando o caminho, fala, gente, olha aqui, ó, vamos ganhar tempo? Para com essas bobagens aí, viva o amor. Né? Ele está dando uma chance para a gente se antecipar a um processo evolutivo que talvez ele passou com muita dificuldade também na sua época de passar por isso. Então, para o mundo hoje, a mensagem de Jesus, ela é essencial, porque ela fala no resumo da ópera em amor. E o que mais falta ao ser humano hoje é amar. A gente vê aí essas polarizações políticas que nós vivenciamos, as polarizações mesmo que o Covid que nós acabamos de falar citaram. Não, precisa vacinar. Não, não pode vacinar. Não precisa disso, não precisa daquilo. E umas brigas inglórias que não chegam a lugar nenhum, só atrapalham a harmonia do mundo. Essas brigas políticas radicais, puxando para extremos também, não faz parte de uma harmonia. Né? Então, nós precisamos da mensagem de Jesus, nós todos os seres humanos. Nós precisamos amar. Né? Como diria lá o próprio evangelho, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Então a gente precisa amar, a gente precisa se dedicar mais ao próximo. Então a mensagem de Jesus, ela é mais do que atual, ela é urgentemente necessária para a transformação do ser humano. Alan, muito boas suas palavras, realmente fechando esse bloco de maneira muito bonita. Luiz, muito obrigado, e tenho comigo que a história mais linda da humanidade é a história de Jesus. Mas, curiosamente, né, uma coisa que nos choca é vermos esse espírito tão iluminado, com 33 anos, sendo condenado à morte na cruz. E aqui eu abro um parênteses, peço ao autor. Quer falar, Luiz? Pode falar. Eu só queria deixar registrado a única frase psicografada que eu vi ditada por Jesus. E é uma frase curta, curtíssima, no livro Roma e o Evangelho. E ele diz assim: o que tem no Evangelho, que é a lei de Deus, foi eu que ditei. Mas aquilo que é exceção são leis dos homens. E aí nós estamos falando do Sermão da Montanha, que é tudo lei de Deus. Sim, né? Sim. E o restante é interesse dos homens. Então, que a gente conheça as leis de Deus para poder discernir. Perfeito. É isso aí, Jean. Obrigado. E esse drama, a gente fica imaginando, vendo aquela epopeia maravilhosa de Jesus, culminando, finalizando com ele condenado pelo Pôncio Pilatos à cruz e morrendo na cruz. Que você imagina toda uma trajetória de amor tendo esse final. Então eu digo que é a história mais emocionante, no meu entender, que existe no mundo. E o meu pai, o Amauri, em 1953, numa reunião espírita na cidade de Fortaleza, que ele era militar da aeronáutica em Fortaleza, ele estava na mesa espírita e recebeu uma intuição de que ele deveria escrever. Ele pegou alguns papéis, tinha um momento para isso, e ele começou a escrever. Até hoje, até quando ele desencarnou, ele não sabia exatamente se aquilo era dele ou se era de um espírito, porque não houve nenhuma confirmação absoluta que era alguém. Chegou a vir um nome na cabeça dele, mas ficou como sendo dele, ou ele foi inspirado. E ele retrata esse momento da crucificação, descrevendo aquelas paisagens áridas da Judeia. Então eu vou passar a leitura rápida de um poema que meu pai colocou o nome de O Drama do Gólgota, escrito em 1953. Começa assim: tarde lívida e má, bela atonia do ar, asas abertas, buscava em bando as regiões desertas, fugindo de Judá. Terra febril, hálito ardente de refregas, choro de ninhos, morte de roseiras, pavor de ovelhas que ficassem cegas, sem pastor, sem redil, burel de cinza sobre as oliveiras e mescla de sangue a meio tom, na noite antecipada que descia a queixa inconsolável do Cedron. Após o cálice cruel e as agruras da vida cruciante de Maria, da alma santa, imaculada e pura, sobre o Gólgota, nu, Jesus morria. Por querer ensinar às criaturas que o amor é força e que a bondade é lei, e que um pária vale tanto ou mais que um rei, que a colmeia de todo o coração deve mudar o pólen de amarguras no mel santificado do perdão, que a riqueza é não ter, que a morte é vida, que pode ser estrela uma ferida e toda treva encontra o seu clarão. Luzes murcharam pelo céu de opala, aos pés da cruz em que Jesus morria, uma mulher, desfeita em dor, Madala, e uma dor, feita mulher, Maria, vendo-as, olhar do mártir apagou-se. Num espasmo a mais, num ai, num grito, tudo se consumou. E um trovão cresceu, subiu, rolou, tão triste, tão soturno, qual se fosse um soluço de Deus pelo infinito. Eu achei muito... Geraldo, se o teu pai não psicografou isso, ele era um gênio. Muito bonito, não é, Luiz, Alan? Muito, muito profundo. Eu vou muito profundo. Então, manda assim, para nós, para a gente poder ler isso aí. Eu todas as vezes que eu declamo esse verso, eu me emociono, porque a imagem dele fica impregnada na minha... Eu estou mandando aqui no... Então, assim, acho que a gente fecha esse bloco de maneira muito interessante, e lendo esse poema que meu pai escreveu. Agora a gente passa, né, para a segunda fase, que é a fase do título do programa de hoje, que é Ninguém é Profeta em Sua Terra. E é muito interessante que a gente comece já, são 10 horas e 32 minutos, e é interessante isso que o Luiz falou, né? Luiz, apesar de eu achar que meu pai era uma pessoa excepcional, eu imagino que isso deva ter sido uma psicografia consciente, possivelmente. Não, realmente é muito profunda, Geraldo. E assim, tudo se passou em 4 minutos. Quer dizer, não deve ser dele. Com todo respeito ao meu pai, na cabeça dele veio o nome Irmão Alcides. Mas na hora ele titubeou, escreveu e ficou sem autor. O irmão Alcides é meu pai, Geraldo. Não sei não, hein, cara. Sei. Quem sabe, seu Alcides? Ele se desdobrou e fez essa... Mas, enfim, eu já enviei para vocês, depois vocês leem, eu acho muito interessante divulgar. Mas, muito bem. Agora, ninguém é profeta em sua terra natal. Por que será, Luiz? Por que Alain? Então, eu começo fazendo essa conversa com vocês. E, antes de entrar na primeira pergunta, eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, né? Ao tempo de Jesus, as sinagogas lá em Jerusalém tinham um papel muito importante na comunidade judaica, já que eram os centros de educação religiosa e de orientação espiritual do povo. Um dos objetivos da existência das sinagogas era de manter a identidade religiosa daquele povo. Os fariseus eram os responsáveis pelo desenvolvimento da educação judaica, tornando-se força sustentadora da sinagoga. Então, vocês veem que a sinagoga era um local muito especial para os judeus. Muito bem, agora eu começo a pergunta ao Luiz. Luiz, no Evangelho de Mateus, lemos, abre aspas, e tendo vindo à sua terra natal, ele os instruía nas sinagogas, fecha aspas. Pergunta que eu faço a você, Luiz. Considerando que a sinagoga era uma instituição judaica forte e ortodoxa, o que pretendia Jesus ao falar sobre o evangelho em seu interior? A sinagoga era o palco natural, né, do judaísmo. Então, Moisés era ensinado na sinagoga. Se você vê a vida de Paulo, Paulo era doutor nessas leis. Jesus estava introduzindo uma coisa nova, e era uma coisa que você vê pela forma como ele foi tratado, chocava. Porque você, por que que os doutores da lei, os sacerdotes, não bateram com Jesus? Porque eles conheceram o que Jesus estava dizendo. Mas você vê que isso aí nós podemos traçar um paralelo com a religião católica. Moisés trouxe os 10 mandamentos. E junto com os 10 mandamentos, ele ditou lá as normas mosaicas, que eram princípios de higiene. Então, e isso era introduzido junto com uma mensagem divina. E o catolicismo fez a mesma coisa. Você vê que nós fizemos várias questões por que Jesus, né, ele não tem aquela proeminência nos dias atuais. Porque a religião, em vez de focar no Sermão do Monte, ela focou nos dogmas. Então, você vê que Deus tinha um plano, mas os homens, aquele livro Memórias do Padre Germano, ele coloca uma verdade que é impressionante. Aquilo lá é fundamental a compreensão daquilo. Ele dizia assim: onde falta a inspiração, nada como um bom ritual. Que coisa, né? E, Geraldo, nós estamos vivendo isso. Se você for fazer uma palestra e não se preparar, você tá morto. Sim, sim. Então, para o Espiritismo virar um ritual, não falta muito, Geraldo. Sim, você tem toda a razão, Luiz. Porque cada palestra que nós vamos fazer, nós temos que nos preparar e nos sintonizarmos. Então, você imagina, por exemplo, nós normalmente no Centro Espírita fazemos uma palestra de segunda-feira. Mas as igrejas instituíram missa todo dia, missa das 6, missa das 8. Aí, a repetição, ela obriga, né, obriga o ser humano a inventar umas coisas, porque a inspiração não acompanha todo dia. Então, aí você observa que a produção acaba distorcendo a principal finalidade da religião. Perfeito. E aí você chega à conclusão que realmente qual é o problema do dia atual? Não é o Cristo. É a forma como divulgamos o Cristo. Perfeito. Por que as palestras num centro espírita elas sempre têm assim, uma certa audiência? E as pessoas, você vê que elas se sensibilizam. Mas, nos centros espíritas, não vão 2,5% da população brasileira. O restante vai nos formalismos, nos rituais. Então, nós temos a ilusão de que Jesus está sendo pregado. Mas nós continuamos pregando Jesus na cruz. Não como paradigma, não como exemplo. Então, a rigor, o próprio ser humano, ele gosta disso. Porque você viveu isso. E eu citei já exemplo de uma pessoa muito querida, que eu dei o Mensageiros, ela leu a primeira página e me devolveu. Você acha que eu quero ficar louca? A expressão que ela usou? É! Porque o Espiritismo, Geraldo, desperta em nós a responsabilidade. Sim. E eu não quero responsabilidade, Geraldo. Eu quero continuar falando, fazendo aquela alusão aqui do que o Alan sempre fala. Distraídos vamos vivendo. É mais fácil fingir que não sabe, né? Exatamente. E a nossa geração ainda recebeu de presente, Geraldo, o celular. E você observa, em qualquer reuniãozinha aí, Geraldo, tem 10 pessoas, 8 estão no celular. Ninguém conversa. Ninguém conversa. 8 de 10 ou 11 de 10? É isso aí. Se nós não nos acordarmos, nós estamos roubados. Muito bom, Luiz. Interessante isso. Dando sequência, Alan, você imagina, Alan, eu faço esse exercício. Imagine você, naquela época, entrando numa sinagoga e vendo um homem falar sobre virtudes que não eram comum que se falasse. Na época, o que valia era o olho por olho, dente por dente, quem manda é o Império Romano. Essa era a realidade. E vem um homem que começa a falar de amor, falar da bondade, do amai-vos uns aos outros, um discurso bastante diferente das guerras que existiam. Então, você imagina que o questionamento que fizeram a Jesus era um questionamento até compreensível. E eu faço essa pergunta a você, Alain. Ainda no texto evangélico de Mateus, abre aspas, tomados de espanto diziam, de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Essa era a fala daqueles que estavam ouvindo Jesus pela primeira vez nas sinagogas. E a pergunta que eu faço a você, Alain, como explicar a sublimidade do comportamento de Jesus aliada à superioridade dos seus ensinos? Olha, aí é mais uma vez reforçando, né? Jesus sendo nosso governador espiritual. Então, só alguém com essa posição espiritual, com essa... Veja bem, quando a gente fala em Jesus como governador espiritual, não é que ele se tornou um espírito puro por criação assim. Ele foi desenvolvido até chegar a esse nível. Nós temos pela ciência que o universo tem em torno de 14 bilhões e meio de anos. O planeta Terra tem em torno de 4 bilhões. Quer dizer que antes do planeta Terra ser um planeta, o universo já tinha pelo menos 10 bilhões de anos de existência. Isso mostra que quando o planeta foi criado, a gente encontra lá no A Caminho da Luz, Jesus foi designado o espírito responsável pelo desenvolvimento dos espíritos que aqui reencarnariam. Então, há 4 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Mas pode ser que ele levou 10 bilhões anteriormente falando para chegar nesse nível. Não é uma coisa assim que ele ganhou um presente de Deus e ele é puro. Os outros têm que desenvolver. Não tem essa diferença, segundo toda a doutrina espírita. Todos nós estamos numa jornada de evolução. Então, quando Jesus, né, vem até nós nos mostrar o seu exemplo, a gente... Imagine só, devia ser um espanto as coisas que ele falava. Devia ser um espanto as coisas que ele fazia. Devia ser algo assim, até hoje a gente comenta as coisas que ele fazia e falava. Imagina para aquelas pessoas que habitavam com ele naquele momento, há 2.000 anos atrás, com um pensamento muito mais atrasado do que nós temos hoje, uma capacidade de elaboração do pensamento muito, muito diminuída. Então aquilo devia ser um assombro. Sim. Aquilo devia, né, realmente nos assustar, impressionar, né? Nos impressionar. Impressiona até hoje. Até hoje. Né? Até hoje. Tem coisas que a gente não consegue explicar ainda e tudo mais. Então, ele tem uma personalidade, mas naquele momento encarnado, uma personalidade que realmente devia impactar demais, né? Então, a única maneira de justificar e explicar essa capacidade é no processo reencarnatório, na sua evolução feita antes daquele momento, durante muitos e muitos anos, né, para ter a capacidade de chegar naquele nível que Jesus chegou. Muito interessante as palavras do Alain. E é interessante como houve, de fato, Alain, Luiz, esse espanto daqueles ouvintes ouvindo o que Jesus dizia. Realmente era surpreendente. E nesse próprio texto do Evangelho de Mateus, ele fala assim, aquelas pessoas que estavam ali, eles fazendo a pergunta para eles mesmos, Jesus falando e eles comentando entre si. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? E seus irmãos, Tiago, José e Simão e Judas? Quer dizer, se ele é um como nós, como ele fala coisas tão sublimes e tão maravilhosas? Quer dizer, não era para ele ser diferente da gente, ele era para ser igual. Então a pergunta que eu faço a você, Luiz, por que que aqueles homens não enxergaram, entre aspas, essa divindade, essa personalidade sublime de Jesus? Porque hoje, ao ler o Evangelho, eu acho que eu e você, todos nós, reconhecemos a grandeza de Jesus, mas naquele momento eles não reconheceram. E a pergunta que eu faço, por que que eles não enxergaram ou não entenderam Jesus como deveria ser entendido, Luiz? Qual era a escritura que eles tinham em mãos? Moisés. Moisés. Nós, Geraldo, que temos o Evangelho, temos o Sermão da Montanha há praticamente 2000 anos. Entende? Então, por isso que a gente bate tanto na tecla. O Gandhi, que era uma pessoa que tinha uma envergadura, né, que era um espírito já de outro quilate, ele, sem ser cristão, ele colocou o evangelho que vocês professam, né? É nada. Agora, o Sermão da Montanha é uma maravilha. Sim. O Gandhi diz que o Sermão da Montanha é uma pedra preciosa. Agora, o restante que está contido no evangelho, aquilo que Kardec não quis comentar, né? É posto em dúvida uma série de coisas. Né? Então, de novo, a frase de Jesus. Aquilo que é da lei de Deus está no meu evangelho. Aquilo que é da lei dos homens foi incluído pelos homens. Né? Então, nós precisamos conhecer. Então, aquele pessoal daquele tempo, ele conhecia a lei, conhecia Moisés. Né? Jesus, eles só ficaram conhecendo pela fala, aquilo que ele dizia, e que naturalmente embevecia, né? Porque isso aí realmente, você quando vê, quando você escuta a mensagem de um espírito iluminado, e aquilo você está vendo, está ouvindo pela primeira vez, aquilo impressiona, né? E às vezes a gente lamenta por não ter um gravador para poder gravar, para ouvir novamente, né? Então, realmente, eu imagino o choque que Jesus dava em relação aos seres humanos. Então, realmente, foi um choque tremendo. É um nível que eles não tinham nem condições de absorver. E, no entanto... Então, para mim, realmente, carecia a capacidade de filtrar. Né? Deveria ter gravado tudo que Jesus falou naquele tempo. Seria, né? É isso aí. Agora, é. O depoimento mediúnico, eu acho que é a coisa mais importante que nós temos sobre o que Jesus falou naquela época. Concreta, o Rômulo Evangelho. É. Muito bom, muito bem lembrado, sim. Ô Luiz, devia ter gravado, mas não gravou. Naquele momento não tinha equipamento de gravar. Então, acho que por isso que Jesus não deixou gravar. Ele falou, vou num tempo que ainda não tem o gravador. Eles têm que guardar isso no coração, não no texto gravado, porque também muitas casas espíritas têm coleções de livros, coleções de vídeos, coleções de CD espírita, e nem sequer são abertos ou ouvidos. Então, tem que gravar no coração dos homens. Perfeito, perfeito, Alan. Alan, ao tempo de Jesus, e também hoje, né, a palavra escândalo ela é utilizada quando um fato traz repercussões ruins para aquele local, para a sociedade. Isso é um escândalo, né? E a gente vê, nesse mesmo texto do Evangelho de Mateus, que está escrito assim, e assim faziam dele, de Jesus, objeto de escândalo. Quer dizer, aqueles que estavam ouvindo Jesus entenderam que o que Jesus falava era um escândalo. Ele falava para amar o próximo, como a si mesmo, e chegava ao cume de falar, perdoai os vossos inimigos. Isso era um escândalo. Por que que eles se escandalizaram tanto diante das palavras de Jesus, Alan? Bom, principalmente porque a base do comentário deles vinha do Velho Testamento. Né? Então, alguém que falava, não vamos dizer contra o Velho Testamento, mas alguém que falava diferente do que estava no Velho Testamento, ele estava escandalizando. Ele estava trazendo algo que chocava aqueles que ali estavam. Né? Tirava aquelas pessoas de um modelo reinante que era o modelo do Velho Testamento. Aquelas pessoas ficavam, por muito tempo, viciadas, né, no modelo de comportamento que era de controle, né? Não era um modelo de pensamento. O Velho Testamento ele tem um monte de lições de controle das pessoas através de leis que os inibam de praticar esse ou aquele comportamento. Jesus, ele vem com uma nova maneira de fala, né? Ele não vem contra aqueles pensamentos, mas ele vem mostrar que, além daqueles pensamentos, tem alguma coisa a mais. Além daquelas leis, você pode amar. E se você amar, você não vai ferir nenhum semelhante. Né? Então, é mais fácil você não viver sobre tantas leis e amar. Né? Você não precisa de tudo aquilo te controlando, é só você amar. Quando você amar, você não cai em erro daqueles erros todos que viviam preocupados. Né? E amar também, ele faz com que você abra mão do egoísmo, da vaidade, da presunção, enfim, de todas as mazelas que compõem todo o mal que habita no ser humano ainda. Né? A fonte de todos os nossos problemas está onde? No orgulho e no egoísmo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente realmente quer, ou se fala espírita, né? Outro dia até alguém perguntou para mim, eu falei, não, eu sou espírita cristão, né? Alguém falou assim para mim, mas por que você falou espírita cristão? Eu achei legal a pergunta, porque é uma pessoa que não é religiosa e não conhece o espiritismo, né? Aí eu falei assim, porque o espiritismo, meu querido, ele é uma chave de interpretação do Evangelho, de Jesus. Então, o nosso espiritismo é um espiritismo chave de interpretação de algo maior do que ele mesmo, que são os ensinamentos amorosos de Jesus. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Né? Você está falando de um jeito tão diferente, eu acho interessante. Porque as pessoas às vezes veem o espiritismo apenas como aquela doutrina que fala da mediunidade, sim, que fala dos fenômenos. Por isso que eu luto tanto da gente comentar o menos possível fenômenos, porque a essência do espiritismo é a transformação moral em direção ao modelo Jesus. Então, se somos espíritas, para desenvolver em nós o modelo do Cristo, para desenvolver em nós o modelo transformador de Jesus. Então, quando você coloca a pergunta por quê, né, em hoje, né, por que aqueles homens se escandalizavam com o comportamento dele? Porque eles não compreendiam. E ainda não compreendem, a maioria de nós ainda não compreendemos quem é e para que existe Jesus em nossas vidas, né? Como modelo e guia. Muito bom, Alain. A última pergunta que eu faço ao Luiz, depois eu vou fazer uma para o Alain, é o tema do programa de hoje, né? Ninguém é profeta em sua terra natal. Mas antes que eu faça essa pergunta, Luiz, é bom que a gente relembre a frase que Jesus disse ao final desse encontro na sinagoga, quando ele fala: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade. Luiz, Porque muitos ainda têm dificuldade de reconhecer os profetas em sua terra natal. Ô, Geraldo, a gente namora, e a namorada é uma coisa maravilhosa. Tudo é novidade, a gente só encontra das 8 às 9, né? Só amorzinho, só beleza. A gente, quando casa, a gente dorme junto, a gente almoça junto, a gente faz uma porção de coisa junto. Então, muita coisa que o namorado e a namorada fazia e o outro não via, depois que casou, passa a ver. Então, você se acostuma com as coisas comuns e você cria, mais ou menos, um preconceito. Você tabela, né? Então, é muito difícil você conviver uma infância, conviver uma juventude com uma pessoa que você pegou todos os atos de rotina junto com ela e ela fez... E vai alguém dizer assim, olha, esse cara curou, esse cara... Porque a gente não admite que aquela pessoa que você conviveu tanto tempo e é uma pessoa que, como você, possa fazer alguma coisa de extraordinário. Né? Porque a gente conhece o lado bom e o lado ruim, né? O lado do defeito e o lado da virtude. Então, a gente mais ou menos cria um preconceito. E aí, com o preconceito, a gente não admite a verificar que realmente aquela pessoa possui qualidades. Né? E é uma coisa difícil, isso aí é do ser humano. Né? Tanto assim que ele coloca que o profeta na sua terra, quer dizer, no lugar onde ele é conhecido por inteiro. Não sei se respondi a tua pergunta. Eu achei que foi ótimo, Luiz, a sua comparação do namoro, né? E é interessante porque esses grandes líderes são seres humanos que têm as suas fragilidades também. E quem está ao lado dele enxerga essas fragilidades. Só que no dia a dia, como que ele se superasse e ele mostra uma face que talvez não tenha mostrado tanto na intimidade com aquelas pessoas. E realmente, eu achei muito bacana, vou passar a repetir isso. E a última pergunta que eu faço ao Alan, é até bastante parecida à pergunta que eu fiz ao Luiz, mas é uma frase que o Kardec usou, né? Em que ele fala assim, ninguém é profeta enquanto viver. Kardec escreveu isso em 1868. Ainda hoje, isso é uma verdade, Alan, quer dizer, as pessoas se tornam maiores depois que morrem, quer dizer, se tornam maiores para a humanidade, né? Porque uma das coisas que eu fiquei sabendo, Ludwig van Beethoven, no auge, ele era realmente respeitado, né? Como um grande músico, um grande pianista. Mas depois que ele morreu, ele assumiu uma dimensão 100 vezes maior. Então, a pergunta, é verdade? Ainda hoje, vale esse negócio? Você não é um... ninguém é profeta enquanto viver? Olha, existe um... Eu estou estudando um filósofo, na verdade, um sociólogo, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele faleceu há alguns anos atrás, e ele fala assim, ele fala nos circuitos de consagração social, né? E ele fala, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ou seja, quanto mais distante o porta-voz estiver em escala social, maior a legitimidade e o prestígio por ele alcançados. Então, assim, um grande elogio que Jesus poderia ter recebido naquele momento seria um grande líder ali, judeu, um daqueles que o acusaram de morte e crucificaram, ao contrário, terem por ele feito um enaltecimento da sua mensagem, da sua lição. Seria a maior consagração de Jesus. Porque ele ser consagrado por aqueles simples e humildes, era o melhor que aqueles podiam receber, né? Então, eles até talvez o consagravam ou seguiam por não entendê-lo ainda, por admirá-lo na sua capacidade milagreira, vamos falar assim, mas não no entendimento da missão ou da fala filosófica, sociológica que Jesus carregava. Então, realmente é muito difícil de ser valorizado por aqueles que estão ao seu lado. Por quê? Porque aqueles que estão ao seu lado também veem os seus defeitos, ninguém é perfeito. Então, a pessoa vê você um dia aborrecido, um dia irritado, um dia injuriado, um dia destruído, sei lá o quê. Então, o dia que você está num dia de elevação mental e consegue trazer ali uma lição que seria grandiosa para eles, você talvez não seja consagrado por aquela lição grandiosa, porque eles carregam o preconceito das vivências negativas com a sua pessoa, que fatalmente acontece. Então, quando a gente, muitas vezes, chega em circuitos de valorização do poder, segundo Bourdieu, que nós somos desconhecidos nas nossas falhas e lá nos manifestamos apenas nas nossas certezas e nas nossas assertividades, ali nós somos consagrados, porque só vem de nós o melhor que a gente pode dar para aquele grupo. Não vem de nós o dia a dia que é tão difícil, tão sofrido para qualquer ser humano. Então é muito mais fácil um profeta ser valorizado fora da sua terra do que dentro da sua terra. Ainda mais na terra que você foi crescido, né? Você foi moleque, jogou pedra nos passarinhos, fez arte, roubou fruta do vizinho, né? Como que aquele moleque pode se transformar num ser humano que me ensine a fazer alguma coisa? Ele era um moleque. Então, a gente realmente não consegue ser profeta em nossa terra. Eu vejo pelo Espiritismo, as casas espíritas parece que têm uma necessidade de convidar palestrantes de fora da sua cidade, convidam gente que pagam para essa gente vir, pagam assim, a viagem, pagam hotel, gastam dinheiro trazendo pessoas de fora, sendo que poderiam muito bem usar as pérolas que tem aqui dentro, mas não valorizam sempre. Muitas vezes se é valorizado fora daquilo. E outra, hoje com os recursos da internet, em vez de gastar todo esse dinheiro trazendo alguém aqui, pede para a pessoa fazer uma videoconferência, põe um telão lá no seu centro e ele fala lá no vídeo, ele não precisa estar lá fisicamente, né? Então, veja como que nós ainda estamos com o mesmo pensamento daqueles que não consagraram Jesus. E pode ser que se ele aparecesse aqui hoje, nós também não o consagraríamos. Puxa vida, hein? É tão verdade isso, né? E como a gente precisa tomar cuidado com os julgamentos, né? De falar, não é isso, não é aquilo. Enquanto você falava, Alan, só para finalizar, que eu vou passar a palavra para vocês para finalizar, o cuidado que devemos ter ao julgar as pessoas. Eu li em algum lugar que um dos primeiros empregos do Walt Disney, ele foi demitido por absoluta falta de criatividade. Anos depois, ele faz a Disneylândia. Ele foi demitido por absoluta, está escrito, por absoluta falta de criatividade. E, de repente, ele se torna o indivíduo, a referência da criatividade ao fazer a Disneylândia. Mas, às vezes, Geraldo, ele precisava desse cutucão para tirar de dentro dele a capacidade de criar. Pode ser, pode ele ser. Fala assim, eu vou mostrar para esses caras de pau que eu sou criativo. Quer ver como que eles vão se envergonhar de terem escrito aquilo. E vai lá. Às vezes esse negativo que às vezes surge na nossa vida, lembra que é o aguilhão que nos impulsiona a transformação. O aguilhão é aquele cutucão. Às vezes ele precisava de um cutucão. Hoje em dia, nós não precisamos de um cutucão no ferro, igual o condutor do gado, mas às vezes um cutucão moral desses aí. Né? Tá certo, então. Pessoal, 11 horas e 5 minutos. A vontade seria continuar com vocês aqui. E é muito bom. Eu agradeço. Todas as palavras de vocês foram muito instrutivas. E eu passo a palavra ao Luiz para que fale as suas últimas palavras, Luiz. Eu estou indo para Campinas almoçar com a Mariana e agradeço a Deus pela oportunidade de, no dia de Natal, passar com vocês. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras? Ah, com certeza, esse programa foi o meu maior presente no dia de Natal, viu? É estar junto, falando de coisas que a gente acredita e toca o nosso coração, e principalmente falando do nosso maior exemplo aqui, com o maior respeito que nós temos por ele, e que ele entenda a nossa pequenez nos comentários, nossa talvez ainda ingenuidade em falar dele, mas falamos com a pureza do nosso coração, que ainda não entende o Espírito Puro. Que possamos olhá-lo como modelo e guia e transformar a nossa vida com pondo mais amor no dia a dia. Um ótimo domingo de Natal para todos. Muito bom. Eu agradeço a Deus, agradeço aos bondosos amigos da espiritualidade que nos permitem fazer mais um programa. E dessa maneira encerramos, desejando um Feliz Natal a todos vocês. A gente se encontra domingo que vem, não é, Luiz? Primeiro dia. Não, Wilson. Ah, é o Wilson, né? É, então só o ano que vem nós nos encontramos agora. Só o ano que vem. Então, dia primeiro, o Wilson e Alan, né? E Geraldo. Não vai fugir, não. Tá certo, então. Um beijão para vocês aí. Fiquem em paz. Beijão, meus queridos. Uma boa semana.